O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Luxo CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Bora, Palácio! Bora, Palácio! Como é que é? Bora dançar. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. E no que eu fico sem te ver, me bate uma saudade, um vazio sem você. DJ Wellington. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Um verdadeiro giro de recordações. DJ Wellington Franjinha dá um show. Em mais uma sequência pra você recordar. Pra recordar, pra recordar, meu irmão. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Um minuto e eu fico sem te ver. Me bati. Bora aqui no Palácio, vai até 5 da manhã. Bora, Palácio! É Palácio! Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Parceiro Barata, considerado do Franjinha. Bora, Barata! É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor. Música aí, seu Paulo! Para dançar, minha irmã! As águas correm para os rios, os rios correm para o mar. Só o branco dos meus olhos eu não sei onde vai parar. As águas correm para os rios correm para o mar. Só o branco dos meus olhos eu não sei onde vai parar. Chora toda a natureza, no inverno é no... Minha querida Nanda, tá por aqui, só de boa. Só não... Beijo do Franjinha. Quem não tem um coração, as águas correm para os rios correm para o mar. Só o branco dos meus olhos eu não sei onde vai parar. Minha querida requisitada, a locomotiva Carroça é Festa, já chegou cedinho, né? Vamos aqui, só na Ilharga. As águas correm para os rios correm para o mar. Só o branco dos meus olhos eu não sei onde vai parar. As águas correm para os rios, para Natan. Os rios correm para o mar. Só o branco dos meus olhos eu não sei onde vai parar. Chora toda a natureza, DJ Wellington. No inverno e no verão, só não chora neste mundo quem não tem um coração. As águas correm para os rios correm para o mar. Só o branco dos meus olhos eu não sei onde vai parar. Só o branco dos meus olhos eu não sei, DJ, não sei Wellington onde vai parar. Meus garçons considerados já por aqui, aqui na portaria, babai, pra lhe servir. Eu nunca aqui pensei em ti. Só garçom caceteiro, papai. mas é que a gente era jovem demais. A gente brigou e eu te perdi. O tempo passou, mas não te esqueci. Escolhe a melhor é você. Carroça da Saudade. Aqui o golaço é seu. Bora que tá pai d'égua. Bora que é palácio. Faz tempo que eu não vejo mais você. Só queria saber se estás feliz. Eu nunca aqui pensei em te perder. Mas é que a gente era jovem demais. A gente brigou e eu te perdi. O tempo passou, mas não te esqueci. Lúcio CDs. Se você me diz que ainda é muito criança pra namorar, isso não é problema não. Eu tenho tudo pra te conquistar. Vou esperar você, esperar você crescer. Vou esperar você, esperar você crescer. Não que eu não ache que você seja mulher demais pra mim, mas se você achar que não, deixe que tudo fique assim. Vou esperar você crescer. Vou esperar você, esperar você crescer. Se você me diz que ainda é muito criança pra namorar, isso não é problema não. Eu tenho tudo pra te conquistar. Vou esperar você crescer. Vou esperar você crescer. Não que eu não ache que você seja mulher demais pra mim, mas se você achar que não, deixe que tudo fique assim. Vou esperar. Vai esperar então, espera. Esperar você crescer. Vou esperar você. DJ Wellington comanda e arrebenta. Luxuosa Carroça da Saudade. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Aí, mulher. Eu te amo e tu me ama. Sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que isso passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Eu te amo. Quero. Eu também te quero. Lúcio CDs gravando tudo pra você. Eu Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Ei, maluquinho! Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo como eu a chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Me agradeço por ela me amar. DJ Wellington. No meu dia encontrei um caso de amor, um caso especial. Aconteceu. Nosso amigo Alex do Marco, um abraço pra você, bora Alex! Cabra aqui recordando, isso na moral. Fala baixinho! Baixinho Lucioso, considerado do Franginha, já tá no circuito também. Eu chamo, como eu a chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Por ela me ama. Agora, Marcelo, padrão. A explosão do amor, sou como uma bomba de Hiroshima. O homem tá chegando, viu? WF33, nosso amigo Eudes, a caminho. Meu estupim, nessa guerrilha de amor e paz. Correr perigo é bom demais. Pense em mim, oh my love. Yes, yes, yes. Pense em mim, oh my love. Atravessando os pantanais, armado de muito carinho, pra explodir na tua paz. Você é fogo, eu sou paixão, no estupim do coração. Pensa em mim, oh my love. Yes, yes, yes. Pensa em mim, oh my love. Yes, yes, yes. Você é linda, mon amor. Você é linda, mon amor.

esqueço. Não houve lua de mel. Você me deixou sozinho naquele motel. E se foi para onde eu não sei. O Wellington. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Agora quem não quer sou eu. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Agora quem não quer sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. É só uma de Rolando, Palácio dos Bares. Vamos nessa, vamos até 5 da manhã, hein? 12 conto o balde da cerveja. Olha que loucura! Minha saudade aí, ó. É a luxuosa que chegou e ponto final. Ainda me lembro da nossa lua de mel. Papel que você me fez, eu não esqueço. Não houve lua de mel. Ei, garçom Wagner, bora trabalhar. Você me deixou sozinho naquele motel. E se foi para onde eu não sei. Vai sair aquele whisky hoje, Wagner. Hoje você quer voltar, mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Agora quem não quer sou eu. Hoje você quer voltar, mas um papel em verde. A dançando saudade. Você pode chorar. Te detona, meu irmão. Vem a Palácio. Até 5 da manhã. E foi assim que descobri o amor. Você partiu e eu fiquei. Na sua ausência eu chorei, sentindo no meu peito a dor da solidão. Eu sofri sem ter os teus carinhos. Fazer feliz meu coração, que não consegue mais viver sem você. E nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca mais fica sem você. Nunca mais luxuosa. Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar contigo. Nunca. Fica sem você. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. O melhor repertório musical de todos os tempos. DJ Wellington Franjinha, o caceteiro da carroça. Foi assim. Foi assim que descobri o amor. Você partiu e eu fiquei. Na sua ausência eu chorei, sentindo no meu peito a dor da solidão. Eu sofri sem ter os teus carinhos. Por isso vim pedir então, fazer feliz meu coração, que não consegue mais viver sem você. E nunca, nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brigar contigo. Nunca mais fica sem você. Nunca mais, nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brigar contigo. Nunca mais fica sem você. tem o domínio completo do que faz. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Telefone toca, você não atende. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando, meu bem, eu não minto. Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você, que você jurava não me esquecer. Esse telefone aí, pega aí. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero. Comando, DJ Wellington Franjinha. Carroça da Saudade, trazendo as top dançantes pra você. Aqui, o sucesso é você. Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. Você jurava não me esquecer. Esse telefone aí, baixinho. Bora lá. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem DJ me escutar. Bora dançar, é Palácio! Me disseram que você nunca esqueceu de mim. Eu também estou sofrendo, que saudade estou morrendo. Meu amor, volte pra mim. Soube que você chorou quando alguém falou em mim. Se você não gosta dele, e por que não deixa ele? Larga tudo e vem pra mim, pra mim. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão. Larga tudo e vem pra mim. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão, paixão, paixão. É com a carroça da saudade. Você sempre vai passear, passear. Venha passear com a luxuosa. O Wellington Franjinha, tocando a saudade com estilo e bem agradável. Eu soube que você chorou quando alguém falou. Em mim. Se você que não deixa ele? Pois é, né, meu irmão? Larga tudo e vem pra mim, pra mim. Vai! Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão. Volta, vem pros meus braços, volta. DJ Wellington Franjinha. Um rostinho tão lindo, uma voz tão macia, dizendo te amo, me beije com amor. Me beije profundo, eu sinto no fundo que só gosto de você. Saudade vai enrolando aqui do palácio, hein, galera? O Ali do Franzini detonando. E você pode chegar juntinho. A galera da parte externa pode chegar. Vamos até 5 da manhã, papai. É palácio! Um rostinho tão lindo, uma voz tão macia, dizendo te amo, me beije com amor. Me beije profundo, eu sinto no fundo que só gosto de você. Quero só teu amor, gatinha maluca. Quando me beijou, ficou morrendo de amor. O João Paulo falou, Franjinha, é dessa pegada que eu gosto. Porque na minha vida tudo está tão triste. Até o amor que havia em você para mim não mais existe. Eu vivo a chorar e a lamentar, sofrendo tanto. E para disfarçar o sofrimento, então eu canto. Volte, meu amor, eu já não sei mais viver sozinho. Volte, por favor, eu preciso do seu carinho. Volte, meu amor, DJ Wellington Franjinha, a máquina humana, tocando pra você. Aonde está você? Quem te tens agora? Quem é que lhe comporta com amor se às vezes você chora? Você foi a maior inspiração da minha vida. Nada tem sentido sem você, minha querida. Volte, meu amor, eu já não sei mais viver sozinho. Volte, por favor, eu preciso do seu carinho. Volte, meu amor, eu já não sei mais viver sozinho. Volte, por favor, Lúcio CDs. Vai pra cima, baixinho. Dona Tito, és a flor mais bela do meu jardim. Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida, vivo a te adorar. Nadir, minha flor querida. Nadir, se eu pudesse até o mar te ofertaria, o sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também te daria. Mas existe o impossível pra transformar minha intenção. Nadir, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. Nadir, tu és a flor mais bela do meu jardim. Foi a fada encantada quem escolheu. Nosso amigo Eldes, o grande Joab, galera da WF33. Já por aqui um grande abraço. Rapaziada aí que veste os DJs da carroça. E a moda agora é Gola Polo WF33. Em Belém do Pará. No Pará, no Brasil e no mundo. Nadir, se eu pudesse a terra, o mar te ofertaria, o sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também te daria. Mas existe o impossível pra transformar minha intenção. Nadir, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. Nadir, minha flor morena. E a saudade rolando. É o Franzina detonando. DJ Wellington, pra você. Em mais uma sequência, pra você recordar. Mano Badinha vai esquentar. Mano Badinha vai esquentar. Já já coladinho. Se se você eu caso você, eu te venho a. Bora que hoje a festa vai até 5 da manhã. Alô, Eldis. Alô, Joab. Até 5 da manhã. Bora, São Paulo. Seu Paulo e Dona Nina, o casal luxuoso do caqueado. vai cu, cadeado vai d'égua. Calvo e fé. Talvez olivo. Olha, sexta-feira tem Caribe Show, hein, galera? Sábado, Ponte Show, Antiga Fazenda, na Perimetral. Domingo, Antigo Porto de Marés. A Luciosa Carroça na Saudade, viu, galera? Segunda-feira, Via Show. Bora, comitiva Carroça, é festa! Ligação, o calê consa. Digo não, o calê consa. Ligação, o levale consa. O nanae, o nanae. O nanae, o nanae. O nanae, o nanae. O nanae, o nanae. La Plata Victoire, Amade, Kaite Capella, dis-moi, c'est poisson et cavane. Un jour, moi contre Titine, assis, la place la victoire, Amade, Kaite Capella, dis-moi, c'est poisson et cavane. Poisson à la Aïe, dis-moi connaître comme les poissons à la Aïe, dis-moi comme les poissons à la Aïe, connaître comme les poissons à la Aïe, dis-moi comme les poissons à la Aïe, connaître comme les poissons. Sobra a galera que gosta do caqueado! Aïe, dis-moi comme les poissons à la Aïe, sou grande empresário Wildes da WF33. Grande empresário Joab também. Vieram fazer uma visitinha, estão em Belém do Pará. A galera da WF33. É melhor gola Apolo. De Belém, do Pará, do Brasil e do mundo. Tá começando, começando! Vira pra nós até 5, hein? Até 5 da manhã! Só tá começando! Não te amistru! Tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tch quem se garante essa parada aí. Mãe parceira da Guiana. Mãe parceira da Guiana. Mãe parceira da Guiana. Mãe parceira da Guiana. Mãe parceira da Guiana. Vem aquela sequência, pai d'égua. A sequência da caixa preta aí pra galera. Na moral, na moral. Vem chegando. Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Você está no show. Você está no show. Fique à vontade. Sua viagem no tempo está prestes a começar. Está prestes a começar uma viagem no tempo. E a galera vai curtindo da manhã, na moral. Começando aí, ó. Veio feito nuvem, uma ventania, cheia de paixão, tarde de verão, chovia. Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz, fera fugitiva numa tentativa. Olha aí, Job, como é a parada? Relaxou meus nervos. O Eudes já sabe até dançar, mano. Senti minar na pele, transpirar de leve pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos seduziu. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor. O Regi Pitbull, o Gamar, o da Lúcia também, o Gírico, DJ Cosminho, saudade. Fala, Cosminho! Um abraço do Franginho. De paixão. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, nuvem passageira, inverno de paixão. Todo especial de lembrar do que passou. Relaxou meus nervos, sentimento alado. Senti minar na pele, transpirar de leve pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril, rajada de vento em beijos turbulentos seduziu. Bora dançar, como é que é? Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. barata. Água do som, barata. Diga só pra mim, por que será que a gente não se entende? A gente fica longe, não aprende. Morrendo de saudade, quer voltar. Diga só pra mim, por que tudo pra gente dá em nada? Alguma coisa deve estar errada. Será que não podemos conversar? O que houve com a gente? Só queria te entender. Te queria novamente. Eu não quero te esquecer. Nosso amor é muito louco, não vive sem o outro. Temos tanto pra viver. DJ Wellington. Não vale a pena armar no nosso amor uma cilada. Não vale a pena. A vida sem nós dois não vale nada. Não vale a pena armar no nosso amor uma cilada. Não vale a pena. A vida sem nós dois não vale nada. Agora você tem a Luxuosa. Vem você também recordar conosco. DJ Wellington Franjinha é talento puro no comando da carroça. Por aqui é Palácio. A galera vai recordando na manha do Aranha, na malemolência. Diga só pra mim, por que será que a gente não se entende? A gente fica longe, não aprende. Morrendo de saudade, quer voltar. Diga só pra mim, por que tudo pra gente dá em nada? Alguma coisa deve estar errada. Será que não podemos conversar? O que houve com a gente? Só queria te entender. Te queria novamente. Eu não quero te esquecer. Nosso amor é muito louco, não vive sem o outro. Temos tanto pra viver. Saudade, galera, recorda aqui no Palácio dos Bares. Não vale a pena. A vida sem nós dois não vale nada. De tanto correr pela vida sem rumo, esqueci que na vida se vive um momento. De tanto querer ser em tudo primeiro, me esqueci de viver os detalhes pequenos. De tanto brincar com os meus sentimentos, vivendo de aplausos envolto em sonhos. De tanto cantar minhas canções ao vento, já não sou como eu fui, já não sei o que sinto. Esqueci, esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Sequência da Caixa Preta. De tanto cantar o amor e a vida, eu fiquei sem amor uma noite de um dia. melhor que eu tinha. De tanto ocultar a verdade com mentiras, enganei sem saber que era eu quem perdia. De tanto esperar o que eu nunca oferecia, hoje eu vivo a chorar o que eu sempre temia. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Parceiro Garçom Canarinho, um abraço, meu irmão. Já já a gente começa os trabalhos. Não te amestrua. De tanto correr pra roubar tempo ao tempo, esquecendo até dos melhores amigos. De tanto lutar sem pensar no fracasso, descobri sem querer que eu vivi sem motivo. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro e a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam o valor sem você. Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços desamor. Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais, cadê você? E a saudade rolando, será moral? Na cara de Abito. E aí, garoto? Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada. De nós dois e dos abraços só ficou entre os meus braços desamor. Cadê você? Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro minha saudade aí. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Carroça da Saudade, tocando só as melhores do passado.